chuva cai novamente, os pés estão escorregando. Bate quentes, cai de repouso, acelerados. Vamos nos esconder por dentro. Só pique em cada poça, risco do ar. Roupas e sapatos estão enxergados, mas nós simplesmente não nos importamos. Dançando na chuva, sinta esse doce refrão. Nada impede essa alegria. O amor é a nossa campanha. Girando e girando, rostos para o céu. Pegue cada gota que cai. Não há necessidade de estar seco. Tempestade pode aparecer, mas nós mantemos nossa posição. Juntos somos fortes, perdidos, mas agora fomos encontrados. Dançando na chuva, sinta esse doce refrão. Nada impede essa alegria. O amor é a nossa campanha. Girando rostos para o céu, pegue cada gota que cai. Não há necessidade de estar seco. Nuvens de tempestade podem aparecer, mas nós mantemos nossa posição. Juntos somos fortes, perdidos, mas agora fomos encontrados. Dançando na chuva, sinta esse doce refrão. Nada impede essa alegria. O amor é a nossa campanha.